Oscar Bravo 01, confirma o código? 0133, senhor. E confirme o POB? POB 08. 01, ciente, 500 pés, na pro do farol Itapuã, o Romeu Oscar Bravo. Aumente. November Alfa decola uns 4-3, perna contra o vento, dono zero. Guarde para cruzar o campo. Perna 1 no vento, perna do vento, contra o vento, dono zero. Guardando para cruzamento, o November Alfa. Ok, perna contra o vento, ok? Intercepta, ingresso a perna contra o vento da pista 1 no zero. E aguarde para cruzar o campo. Papatango e Papá Romeu em November Alfa. Aguardando para cruzamento de campo aqui na perna contra o vento, no November Alfa. Rio 5973, autorizado Aracaju da presente. Aracaju para presente, o Rio 5972. Contém 3179. Ok, Índio November Alfa, curva esquerda com Proa Norte, ok? Esquerda com Proa Norte para cruzar o campo e aguarde transferência. Esquerda para cruzar o campo, Índio November Alfa. Alfa Victor Juliette, sente aguarde para a decolagem. Nono, mantendo a perfil da saída. Sete, mantendo. Já se vai parar essa porta. Voador Felipe 5345, pronto para pushback e acionamento na remota 3. Felipe 5345 vai. Tá autorizado. O 35345, chama o TAP-TAC. Chamar a TAC 3345. Colar a venda de 120 graus, 109. O 35345 na escuta? Na escuta, 3345. Gente, quando é que a equipe de solo já havia autorizado o pushback do Max São Juliette, ele demorou um pouco a iniciar. Porém, com a equipe de solo vendo a possibilidade de iniciar simultâneo com o Mike São Juliette, com o Air Brasil que está à sua direita. Gente, vamos coordenar aqui com a equipe de solo. Obrigado. Salvador autoriza a Indy November Alpha transferir para o controle. Afirmativo, chame o controle 19-8, Indy November Alpha. 19-8, November Alpha. 3179 decolado aos 47, chame 19-8. O Alpha Victor. 8, Juliette autorizada a decolar, vendo 130 graus, 7 nós. Na frequência da torre ainda. Desculpa. 7 de novembro, Alfa, mil pés no corredor forte. Quantos são visuais? Controle, bom dia, 3179, cruzando 2500 pés, autorizaria voar lenta. 3179, contato da decolagem da presente, Rua Leda, 3179. 79. Alfa Victor Juliette decolado aos 49, chama o controle em 19-8. Para o controle em 19-8, Alfa Victor Juliette. Dan 3663, aciona a identificação, desce ao nível 040, chegada a Bonfim. 040 na Bonfim, boa, 3663. Papatão Juliette, mil pés no corredor Axé, porta Farol da Barra. Mil pés no corredor Axé, porta Farol da Barra, Alfa Victor Juliette. Torre 118, decimal 6, ajustando 014, triplica 345. Gente, número 2, ponto de espera da 10118, decimal 6, Torre Salvador, e 1014, ajuste grátis. 73, Centro Recife, 12545, secundário 12685. Rio. Total 9911, no Centro Recife, 12545, secundário 12685. 545, 12685, total. Então, Juliette, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 118, decimal 6, ajuste no 04, bom dia. Pátio Uno, ponto de espera da 10, uma boa. Juliette, ponto espera, 1-0, pronto. Mike, tem o Juliette livre, ingresso e decolagem, 110 graus, 1-0. Livre, ingresso e decolagem, 1-0, Mike, tranquilo. Uno 79, centro Recife, 251, no secundário 3325. Agora... meia 3, 4 mil pés, QNH 1-0 no 4. 4 mil, 1014, 3, 6, 3. Oxalé 62, 25, 0, 5, 0. Então 3663, 2 mil pés, QNH 1-0 no 4, na Pro de Duna está livre, LS, reposta estabilizada. Duna 2 mil pés, autorizado LS, reposta estabilizada, 3663. Bom dia, American 980, Squawk Island, Central Level 060, bom arrival. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Mike Tango Juliette decolado na Momo. O Papa Romeo Mike Tango Juliette, contato da decolagem, sobre o nível 280, perfil da saída Momo, alvo após alvo, direto Petrolina. Perfil da Momo, alvo após alvo, direto Petrolina, o Mike Tango Juliette para 280. Mike, Eco Delta, confirme o destino, Mate. Trip 5345, vento 100 graus, 8 nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, tá bom, 0, 1-8-6, aciona 0125, Mike, Eco Delta. Lei frequência para coordenação, para ver Juliette. Tá Adoro, Papa Romeo, Mike Tango, Juliette. Possibilidade de liberar a restrição aqui em nível que leva o nível de voo 1110? O Mike Tango, Juliette, seguindo o perfil, temos três aeronaves efetuando a extra-bomb. Ok, vamos manter o perfil então, o Mike Tango, Juliette. ...225 descendo até o nível 040. 040, bom dia, direcionamento de Amitax, Mike Eco Delta. 35345, decolado aos 59, chama o controle em 19.8. 19.8, graças. Controle Salvador, 35345, Dael, a saída. Tente 35345, contato da decolagem, sobe o nível 280, Dael, Leda, é a saída. Ciente, autorizado subir ao 280. O senhor poderia confirmar nível 220 para o 35345? Temos coordenado, 5345. Grato, aguarde. Estabilizado, 3663. Na 3663, torre 118 mesmo, pouso. Canal 0050. Understand clear to 050 American 93. Torre, bom dia, tá 3663, sim, para baixo e travou. 3663, 120 graus 092, livre pouso, 10. Para o controle. O Romeu Oscar Bravo voa pelo litoral até o farol da Barra. Romeu Oscar Bravo. Xenar 6225 descendo para 2000 pés, a Pro de Duna está autorizado o afinal do Elite X-Ray, QNH 1094. 2000 Pro de Duna, autorizado o Elite X-Ray, autorizado 220. 220 para o 35345, muito grato. Controle. Índio Juliette, aguarde 4 minutos. 1500 pés, condições visuais. ...63 ao solo 03, 1003, chame o solo 219 a livrar. Livrar 219, 3663. Salvador, bom dia, Antônio 3663, Librona 5. Antônio 3663, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette 02, 3663. Salvador, bom dia, 1434, acima a identificação, desce ao nível 050, chegada Mari. American 90, descent level correction, 3000 feet, KNH 1014. 3000 feet, 1014, American 90. Eu sou o quê? Como recebe agora? Agora clareza e intensidade 4. Marque 8 na volta, né? 62, 2. Vitorinho de Juliette, na escuta para cópia. Vitorinho Juliette para Cairo Lorenzo, no meu pés, aprovado, decola da pista 97 com primeira curva direita, corredor Axé, controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 0160, Vitorinho de Juliette. Juliette, possui POB? Linda Juliette para acionamento táxi, torre 98, pessoal, meio bom dia. Vitor, Índia, Juliette, acione, empate 4, chame táxi. Trip 5, 345, inclinado, possibilidade do Armas é presente, o NEP? 5345, chama o centro, 1251, no secundário, 3325, bom voo. 3251, 3325, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu, Mike Tango, Juliette, Centro Recife, 12545, secundário 12685. Mike Tango, Juliette, 12545, secundário 12685, uma boa. Line 2000 feet, clear final ILS X-ray. Hunter down at 2,000 feet, ILS X-ray, American 982. São desce ao nível 060, chegada boa. 07, chame solo 219. 219. Esse é o 060, chegada bom, filho. Azul 4208 para Recife, nível 370 autorizado. Via Abruísco 58. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5177, Azul 4208. Autorizado Recife 370, Abruísco 58, decola dando 0, primeira curva à esquerda, Pulca Aracaju. Controle 19-8, corrigir 18-6, acena 5-1-7-7, azul 4208. Azul 4208, correto, chame pronto para pushback seu camará, posição 8-4208. Paulo Salvador, acionar 622. Acionar 6225, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette para o gate 01, 622. Ok, Alinhar e decolar, aula 7, vento de 120 graus, 08 nós. O Mike é com o Delta. American 90 established localizer runway 13. Roger, American 90 call tower now 118.6. Have a good landing. Roger, 118.6, American 90, bunch of. Salvador Tower, Bungie, American 90, ILS X-ray runway 10, field inside. O Mike Echo Delta chegou a torre? Oscar Bravo. Okay, clear to land runway 10, and the wind is 110 degrees at 10 knots. American 980. Clear to land runway 10, American 980. Tem condições de informar a prova de destino? O Vitorino Juliette aciona o Chimitrack. Positivo, Romeu Cabral, livre frequência para coordenação. Me para o ingresso da 17, Vitorino Gilete. Que o Delta decolou os 10, chega o controle 19.8. Delta. Papapá, Mike, Eco Delta, corredor Axé, 500 pés. A frita de acender para o 200, irá tomando aqui? O Mike, Eco Delta, confirme? A frita de acender para o 200 pés, irá tomando aqui? Sete Mike Echo Delta, 1500 direto, Manati. Uno 434, autorizado 2.000 pés, QNH 10, 14, livre, livre a final do procedimento LS X-Ray, reforço estabilizado. 2.000 pés, 1.014, para frente estabilizado, 1.434.